Prado estava contando, Samuel Magalhães, ela tinha uma mediunidade cutânea, da pele, da cutis. De efeitos físicos, as pessoas faziam perguntas e vinham as respostas escritas no braço dela. As pessoas liam, sumiam. Fazia outra pergunta, via a resposta aqui. Olha que variedade, diversidade dos carismas. Então vamos ter médio de dobramento, de clarividência, vamos ajudar todos. Há quem defenda, inclusive, que todos nós devíamos estudar mediunidade, todos os espíritas. Até porque a gente vai ter mais segurança, porque se tomamos todos influenciáveis pelos espíritos. Nazareno, que conversa é essa? A gente não tem livre-arbítrio, não? Que conversa é essa? Que os espíritos é que dirigem as nossas vidas, na maioria das vezes? Como diz a questão 459. Nós temos o livre-arbítrio, meus amigos. Nós poderemos sintonizar, através dos bons pensamentos, com os espíritos nobres, com as emoções, com a alegria, com o amor, com a caridade, com a fraternidade, com a piedade, com a tolerância, com o perdão. Sintonizamos com os bons espíritos. Mas nós podemos escolher sintonizar com os maus, alimentando pensamentos de mágoa, de revolta, de maledicência, de inveja, de calúnia. Somos nós que escolhemos. Depois que a gente escolhe, eles nos dirigem, nos influenciam de tal modo que a gente acha que somos nós mesmos. Então vamos falar mais, vamos fazer o estudo da mediunidade, o doutrinador, o monitor esclarecendo, ajudando, deixando as pessoas se comunicarem, vamos falar à vontade, o momento é aquele, não tem problema se é do médium ou não, naquele instante mesmo que estamos ali reunidos, os espíritos estão se conectando com a gente, eles estão trabalhando a mediunidade na gente, mesmo que seja 1% do espírito, 99% da gente, já é o começo, vamos permitindo que aquele canal seja trabalhado. Se a gente ficar calado ali, travado sempre, como é que a gente vai desenvolver? Educar, não é? Porque a mediunidade está no organismo, é uma predisposição orgânica, diz o próprio Kardec. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra da USP, defende, por exemplo, em pesquisas com radiografias muito, muito bem produzidas da glândula pineal, que os médiuns temos essa glândula com muito mais cristais de apatita ao seu redor. Os médicos antes acreditavam que a pineal ela deixava de ter função porque ela cristaliza e achavam que ela só servia para comandar na época da juventude. E os médios ostensivos, diz o Dr. Sérgio, através das pesquisas, eles desenvolvem mais cristais, é como se fosse uma caixa de ressonância, uma antena psíquica. E os médios teríamos, portanto,